Nerd, um podcast para nerd. E aí, pessoal, aqui é o Alexandre Nerdmaster. Vocês estão percebendo que isso aqui não é um episódio do Paranerd, apesar de estar no dia 10, deveria sair o episódio hoje. Eu tenho que ter um papo sério com vocês. Seguinte, minha vida pessoal está muito atribulada, estou tendo problemas com meu filho adolescente, minha vida profissional também está bastante atribulada, estou sendo exigido demais no trabalho, saindo de manhã muito cedo, chegando tarde, dormindo pouco, isso não está me fazendo bem. Eu tive um colapso essa semana, senti vontade inclusive de desistir de fazer o Paranerdia, mas eu fui convencido pela galera, principalmente no grupo do Paranerdia, no Telegram, para não desistir. E é só por causa desse pessoal que realmente eu não estou desistindo. Porém, eu preciso dar um tempo. A situação não está fácil, a situação não está boa, entendeu? Eu espero que vocês compreendam, por favor, que é uma situação que está além do que eu consigo aguentar e eu vou parar o mês de julho, tá? Se tudo der certo, eu conseguir me recuperar, eu conseguir voltar, em agosto a gente volta com a produção dos episódios e com o lançamento dos episódios nos dias certinhos, tá? Desde já, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, muita gente me demonstrou carinho, não só no grupo do Paranerd, mas em outros grupos também, do Telegram, Twitter, etc, etc. E é isso, gente, não vai ter nada do Paranerd, nem do Água de Moringa, no mês agora de julho, e a gente volta, se possível, se tudo acontecer direito, e etc, etc, em agosto, ok? Desculpa por tudo, e é isso, gente, até agosto, vamos lá.